Roots, gang, gang. Sidney na escasso nos beats. Tudo começa, mais uma criança nasce meio à guerra. E a chuva da vila já não limpa mais o tanto de sangue que caiu nessa terra. Possuo o olho da reencarnação, posso me tornar Deus da criação. Ou será que sou da destruição? Com tanto ódio no meu coração, desde pequeno, tremendo, escondido, medo do perigo. Esse é o nosso abrigo. Fizeram comigo o que eu mais temia. Mataram bem na minha frente a minha família. E ainda por cima eu não sinto nada. Já não conheço o amor. Eu mesmo tive que enterrar meus pais. Essa foi a minha primeira dor. De porta em porta já se fazem dias. Ninguém me ajuda e a fraqueza consome. Se não fosse Tibi, Conan e a Rico, eu teria morrido de fome. Isso me marcou. O ódio dominou. E seja como for, eu farei o mundo conhecer a minha dor. A verdadeira paz não pode existir. Esse mundo amaldiçoado eu tenho que destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar, Konoha vai cair. A piedade acabou quando perdi tudo que eu amei. Vem, então conheçam a dor. Vem China Tensei. Esse é o último aviso de um deus. Então pense bem no que irá falar. Pra que entendam os meus ideais, minha dor eu vou ter que mostrar. Amores geram sacrifícios, então nasce o ódio, seu mundo se acaba. Vejo o desespero na sua cara. Naruto, eu matei a mulher que te amava. E pra mim não foi nada. Akatsuki, sem uso da força, mudar o mundo era nosso objetivo. Mas tudo isso foi em vão. Depois que nós fomos traídos, Hanzo e Konoha armaram uma emboscada para mim e os meus amigos. E queriam que eu decidisse entre a vida de Konan e a Rico. Mas antes que eu pudesse dizer, sempre que lembro, é tão difícil. Pra que eu não precisasse escolher, meu amigo cometeu suicídio. Ver isso me fez enlouquecer. E agora nada faz sentido. Tanto ódio desperta o poder. Vejam a estátua de um monstro demoníaco. Não consigo mais me sentir bem. Então criei os caminhos de bem. Mais que um homem, um deus me tornei. Quanto tempo, Jiraiya Sensei? Tanta coisa de você escutei. E tudo não passou de um engano. Seu pescoço no fim eu esmaguei. Morra seu velho nesse oceano. A verdadeira paz não pode existir. Esse mundo amaldiçoado eu tenho que destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar, Konoha vai cair. A piedade acabou quando perdi tudo que eu amei. Vem, então conheçam a dor. Vem China Tensei. 7 minutos. Esse é o último aviso de um deus. Então pense bem no que irá falar. Pra que entendam os meus ideais, minha dor eu vou ter que mostrar. Amores geram sacrifícios, então nasce o ódio, seu mundo se acaba. Vejo o desespero na sua cara. Naruto, eu matei a mulher que te amava. E pra mim não foi nada. A verdadeira paz não pode existir. Esse mundo amaldiçoado eu tenho que destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar, Konoha vai cair. A piedade acabou quando perdi tudo que eu amei. Vem, então conheçam a dor. Vem China Tensei.